Serviços da Desentupidora em Piracicaba SP. Um dos serviços prestados pela Desentupidora em Piracicaba SP é o desentupimento de ralos. Ralo entupido causa muito transtorno por causa dos alagamentos gerados, principalmente no banheiro. Os ralos costumam entupir quando existe algo obstruindo a passagem de água, como cabelo, brincos, prendedores de cabelos, clipes. Mas a gente da Desentupidora em Piracicaba SP desentope rapidamente após realizado o orçamento gratuito. Orçamento é grátis. Melhor preço e orçamento de Piracicaba. Esta desentupidora preserva seus clientes. São milhares de clientes satisfeitos até a data de hoje. Muitos destes clientes repetem o serviço conosco e também costumam recomendar os nossos serviços para outras pessoas conhecidas. Isto tem um nome: reconhecimento. Central de atendimento. Nossa central de atendimento atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre teremos alguém para atender você, não importa se é sábado, domingo ou feriado. Portanto, se precisou, chame a Desentupidora em Piracicaba SP e tenha a certeza de que o seu problema será resolvido da maneira mais rápida possível. Curiosidades sobre o entupimento de ralos. Quando um ralo entope, é de praxe o morador retirar a tampa e começar a enfiar mangueira, ferro para desentupir, ou jogar soda cáustica dentro da tubulação. Este é um erro gravíssimo. Nunca jogue soda em qualquer tubulação entupida. Além de piorar o entupimento, pode queimar suas mãos e do técnico que vai desentupir também. Por isso, se você está passando por algum problema de entupimento, chame a Desentupidora em Piracicaba SP, que dentro de alguns instantes realizaremos o desentupimento do ralo facilmente, sem quebrar e nem sujar nada. Ligue hoje mesmo e solicite um orçamento gratuito. Estamos esperando a sua ligação. Desentupidora, preço justo. A Desentupidora em Piracicaba SP é a desentupidora que pratica as melhores políticas de preços. Nos orçamentos são honestos e por isso os preços são justos. Nossos preços normalmente ficam abaixo da média do mercado, pois cobramos o preço que o serviço realmente vale. Com isso conseguimos ter mais clientes fidelizados e satisfeitos. Porque eles sabem que cobramos um preço honesto e realizamos um serviço de qualidade.